Pronto, então autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, 120 graus com 10 nós. Voo no 270, observará a decolagem do 320, alinhar e manter a posse. Gente, após a rolagem de aeronave ATAN, ali mantém a posse, 270. Voo secundário 3325, bom voo. Irmo no solo, azul no 3180, parte 4, chame pista livre, Índia November Alpha. Livre, bom dia, November Alpha. Ah, 3895, decolado ao Zuno 5, controle agora 119.8, boa viagem. Controle 19.8, uma boa tarde, está 3895. No 270, só um instante para decolar, tráfego decolou à frente, mesmo destino e rota, porém nível inferior ao seu, só um instante por gentileza. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3895, está cruzando 2500 na saída da El Leda Dinero. Entra 3895, contato, radar decolagem, sobe o nível de voo 340, autorizado Leda da presente. Autorizado direto Leda, tá? 3895. Descida, trip 5240. Trip 5240, desce ao 050. 50, 5240. TAM 3296 autorizado, descida 2000 pés, QNH1 no 096, nesta proa, reporta a correção, nesta proa intercepta ao final ILS X-Ray. Martinho 10-2000, intercepta autoridade em recuperação. Controle TAM 3191. TAM 3191, prossiga. Possibilidade de coordenar a proa de cruce. 3191, chama o centro Recife, 125, decimal 1, secundário 3325, bom voo. Recife 125, 3325, muito obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, bom, boa tarde, 1754, passando 1801150 na Mari. 1754, a sua identificação desce ao nível de voo 060, 060, chegada a Mari. 060 na Mari, 1754. 32, 16, o controle informa tráfego, próxima posição Duna, mantendo 500 pés, é um Robson 44, não interfere na sua aproximação. Afirmativo, monitora, fica aí, 32, 16. Zero. Negativo, Lim, poderia confirmar? Tenente Olimpo 01. Ela continua descida, 5240. Na visual com tráfego. E 5240 para continuar descida. Vitor Índia Juliette, visual com campo. Vitor Índia Juliette, torre 118 nesse momento. Grácio, o guardião lhe chama. 118-6, Vitor Índia Juliette. Vida, 118-4. Controle. Controle, 35240, câmbio. 5240, desce a 3 mil pés, QNH 10 no meio. 3 mil, 118-4. Buzz da TAM, próximo a 5 milhas aí do marcador externo, totalizando 10. Inicialmente autorizado descida para 1 no 1000. Vamos fazer um 270 pela esquerda ao bloquear a rotatória e reporte reinterceptando pela esquerda final da 17, ok? Sim, senhor, vai fazer um 270 pela esquerda na rotatória e reportará reinterceptando a final da 17. Muito obrigado. Uno 270, decolado Zuno 9, 198, controle, tem uma boa viagem. 198, um bom trabalho, hein? 270, decolou. Uno 270, a sua identificação sobe 360, perfil da Euleda. Perfil da Euleda, 270. Uno 6, confirma estabilizado? Afirmativo, senhor. Chama a torre, 118, decimal meia, bom pouso. Bom trabalho. Controle, papapá, mais Juliette, com o meu. Mais Juliette, o meu, aguarde um instante. O trip 5240 reduz para aproximação, descendo para 2000. O trip 5240, repor estabilizado. 2000, reduzindo para mínimo aqui. Bom dia ainda, tá 32 no meio, avistado, checou o trem? Remativo, senhor, baixou e travou. Baixado e travado, pista 10, 140, 140 graus com 10, 10, 9, pista 10, pouso autorizado, 3, 2, 1, 6. Repouso, 3, 2, 1, 6. Ponte Ondina, Guardião 07. Deixa o meu controle, prossiga. Sobrevoando a 110 a rota, bom, cliente do Guardião 07, o já continuou com medo. Tente mais Juliette Romeu. No 7, como se fizesse uma base pela esquerda da 17, está autorizado então. Ciente, ó. Na 326, informação de tráfego à esquerda, temos o tráfego aproximação visual para a pista 17. Vai encaixar como número 2 para a pista 17, sem interferir na sua aproximação. 3-2-1-6-7. Estabilizado como número 2, o trip 5240, visual com o TAM na curta. Positivo, trip 5240, reduz para aproximação e chama a torre 118 desse momento. 86, obrigado, tá já. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5240 como número 2, visual com o TAM na curta. Ativa, número 2, continue, informação de tráfego à esquerda, temos um minuano na, aproximando para a final 17, sem interferir na sua aproximação, continua com a liberação. O Airbus da TAM à frente está na final aproximada de 2 milhas da cabeceira. Positivo, ciente dos tráfegos, obrigado. 80, chegada à margem. Uno 754, descida ao 050. 050, tarde, é 107. Tem frequência para coordenação para pouso. Gillette, a torre. Escuta, senhor. Você tem condições de efetuar um 270 agora pela direita para evitar simultâneo com 190 da trip na final? Afirmo, senhor. Iniciando 270 pela direita. Ótimo. Só para evitar o pouso simultâneo com o tráfego da final da pista 190, já está com a velocidade um pouco incrementada. Fiquei 270 então pela direita, interceptando a final 97 na sequência. De olho. Sim, senhor. Estou ligado ao contrário. Santos 3, no menos, solas 2-3, direita próxima, agilizando na medida do possível, 121-9. Lembrando a direita, agilizando 2-1-9. Se a gente mantém a Quebec Serra, estou com minuando da ADEI, vai ingressar para a pouso, pista 1-7. Trip 5-2-4-0, checa o trem, pista livre, 160, uma dúzia, pouso autorizado, 5-2-4-0. Positivo, baixou, travou, livre pouso, 5-2-4-0. São 32 no meia, boa tarde, taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 32 no meia. São 3895, chama o centro em 1251, secundária 13325. Centro 251, 3325, 132, 95, boa tarde. Vovô. Positivo, temos um 1-0 no meia. 1-0 no meia, gráfico. Fala, tomador, passarelo 2230. Passarelo, bom dia, conquista. Nós temos aprovado 260, e só corrigindo, boa tarde. Via rota do plano, decolagem da 1-0, curva direita, agora leval após direto. O controle opera 19-8, aciona 5433, aguarde para copiar. Tan 3216, prossegue Juliette para 1-0. Juliette para 1-0, Tan 3216. Passarelo 2230, prossegue com a cópia. Autorizado para a conquista 260, como na nota, decola 310 direita, guarda, então é válido, bom, direto. 198 motor, 5433, outras pontas, passaredo 2230. Correto, passaredo, quando pronto, chama em posicionamento na área remota 14. Vai informar 2230. Paulo, trip 5240, informações. Trip, boa tarde, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Sente Guardião 07, voa na proa do farol de Itapuã, reporta no través de Pituaçu. Essa parte 4, chama pista livre. Aquilo Quebec Serra à esquerda, seguindo o Minuano, reporte aliado e pronto. Qual é o problema do Aquilo Quebec Serra? Paulo 754-S2000, QNH-10 no meio, na proa de Duna, intercepta final, ILS X-Ray. CN-2000, Duna, formato estabilizado. Uno 270, Centro Recife, 1251, secundário 13325, Uno 270. 270, 251, secundária? 1-3-3-2-5. Regulário 1-3-3-2-5, grato, bom trabalho. Olimpo 01, na presente em condições de manter proa norte. Gente, Olimpo 01 proa norte até o corredor forte, após o corredor Interlagos para rotatória. Ok, proa norte até o corredor forte, após Interlagos para rotatória. Controle Salvador, Alfa Vita Juliette, minuto do Flávio Visual, controlando o rotatório Visual com Flávio. Sete Alfa Vitor Juliette, 2, 118 decimal meia. Traia sentido contrário via litoral, próxima praia de Pituaçu. 721 desce a 3.000 pés, 3.000 pés QNH 10 no meia. 3.000 pés, 10 no meia, 6721. Controle Salvador, 35487. Controle, prossiga. Ok, senhor, está de Lençóis para Salvador, nivelado 190, sem contato com Recife, ok? Tentou todas as frequências, vamos usar 100 milhas de Salvador. 7-5487, mantenha 190. Mantenha. Está flutuando a mão, ok, senhor? Positivo. Para 3 milhas atrás. Que zero. 1-7-7. Web 6721, confirma indicada. Reduzindo 1-9-0-9. Gente, reduz para 1-9-0-9, Web 6721. Valor 4076, vai atingir 70 para prosseguir. 74076, descida até o 050. 050, reduz para 2-0-0-9. Já está reduzindo, descendo 050, tem um operacional na montanha que não se quer. 0, curva direita, saída da El Leda e após Leda BDF. Controle opera em 1-9-8, aciona 5426, Cotejo. Cotejo, objeto 6741, autorizado, Guarulhos, nível 340, roda do plano 350, decola da pistão 10. Primeira curva à direita, fazendo a saída da El e após Leda, voa direto de Dev. Controle de saída em 1-9-8, transponder 5426, o objeto 6741. Afirmo, 5426 no transponder, quando pronto, chama em posicionamento, confirme o gate. Detonou 7, colega. 5674, até já. Mike Papa Lima, uma boa tarde. Informe o passo que encontras. Só em sete brechas, o Kilo Quebec Serra, o tráfego está à sua direita, mantendo 500 pés no litoral, a sessão parou no meu, Kilo Quebec Serra, e chama o controle agora 119.8, Kilo Quebec Serra. Qual a Vigilete atua? Sim. Quatro a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre 1-8, decimal meia, o Mike Papalino. Abaixou tudo na sequência até o Pátio do Leste, chamando pista livre, devido ao tráfego algum na curta final para pouso pista 10, ok? Matinho, prosseguindo, cabeceira 35 em seguida, táxi ao Graia. 150 com 10, chame na vertical da cabeceira, o Guardião 07. 2500, confirma. 04. Mantenha mil pés do Quebec Serra até outra vez da barra. 4076, pode prosseguir para 2000 já. 4076, descida até 3000 pés. 3000 pés, QNH 10 no meia. 2000 no 06, ligado. Web 6721, resposta habilitada. Olimpo 01, proa da rotatória. Olimpo 01, reporta rotatória. Ok, já está próximo da linha litoral, direto à rotatória, reporta na rotatória. Olimpo 01. Aluno 0. Afirmativo. Fosse zero solo aos 32, agiliza o táxi a baixa altura até o pátio do Graça, liberando a pista, Guardião 07. Lançaredo, chame táxi. Obrigado por retornar, vai chamar o táxi, passaredo 23. Então, será o número 2 para Salvador, no 7 número 1, na guarda liberação, Alfa Vitor Juliette. Copiado, Azul. Temos o passarelo que já está iniciando o pushback e após o mesmo iremos autorizar. Estabilizado, localizador e glide. 721 no torre, 718 decimal 6, vamos pulso. Salvador, boa tarde, web 721. 721, boa tarde, 6 tráfego avistado, 2 para pouso, pista no 0, aguarda liberação. Guardando, transação de pouso, 721. 130, com 10. Autorizado 4500 quilo Quebec Serra. Olímpico 01, visual com campo. Afirmativo. Gente, torre 118 decimal 6. Alimacionado, táxi até interseção, aguardando para decolar, César 150 na curta, final já com pouso autorizado, pista no 7. Gente, Mike Juliette Romeu. Azul 4076. Vamos tráfego perto da posição Duna, mantendo 500 pés. É um Robson 44, não interfere na sua chegada. 6721, checa o trem de pouso. Vento de 130 graus com 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Checar travado, livre pouso 1-0, 6721. Alfa Vitor de Leite, no solo aos 35, 180, reporte pista livre para o pote 4. Oi, 118, decimal 6, com pouso. Eu já efetuou o backtrack para liberar a sua direita no pátio 4, ok? Boa, Salvador, o Aninho foi 01, tá sobre a rotatória para pouso final. Vai com a Palima, é para manter a cabeceira, ok? Manter a cabeceira. Matiu, mantém a cabeceira no 7, vai com a Palima. Olímpio, Olímpio 01 na rotatória para pouso final. Presente, capouso. Ingresse aqui na tela do vento, descido para aluno, meu pés autorizado. E aguarde instruções para a geobase, Olímpio 01. Tem um embarque da Azul, aproximadamente a uma milha do marcador externo. Seguirá o tráfego para pousar, ok? Então tá. Frequência livre estacional, foi vigilético. Estimativa, tentando a esteira do 37 que usou o eixo no 735, livre 130 com 10, Mike Papolina. Corre Salvador, bom dia, Azul 4076, LS, pista 10. Azul 4076, boa tarde, tráfego avistado, continua aproximação, guarda pista no 0, livre. Guardando, pista livre, continua, 4076. Webjet 6721, no solo 37, direita, via Eco, libera? Libera. Via Eco 12119. Agora, para essa informação, o Olimpo 01 está completando o 360 pela direita e vai se enquadrar na base após o Azul que reportou o marcador externo. Recente. Azul 4076, checa o trem, pista no 0, pouso autorizado, 140 com 10. Informação de tráfego para a sua direita, está decolando um helicóptero tipo Robson 44, vai ingressar a linha litoral à direita sem interferir na sua aproximação, livre pouso. Gente, tráfego, livre pouso, passou externo, baixo travado, 4076. Paparro Novo, Mike Papa Lima, decolado aos 37. Ingresse e mantenha a linha no litoral, transferência 19-8 até a volta. 19-8 até a volta. 03-1754. Papai, o meu Mike Papa Lima, 1000 pés no corredor Axé, reporta Farol da Barra. Farol da Barra, está autorizado 500 pés. 7500 pés, Mike Papa Lima. Lima. Lima, Papa Maica, boa tarde, voo local, prossegue para sobrevoo em que localidade? Mas de copo, é o pátio 4 ou é bata? Ok, copiado. Solo azul 4033, pronto para o táxi, que é o dia 95, autonomia 3 horas, 15 minutos, Solo 2 na alternativa. Copiado azul 4033, táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, e no ponto espera-se uma torre no 8 decimal 6, ajustado no 0 1 6, atentando apenas ao parqueamento do Boeing da Gol para o portão 03. Via pátio Índia Alfa, ponto espera-se uma torre 2 6, observando o Boeing da Gol 03. Ok, quando pronto, reportar a base, o trem baixado e travado a partir de já, o Olimpo 01. Voo 941, boa tarde, a sua identificação desce ao nível de voo 070, chegada a Mari. 070, Mari, então. E é disparo 06. Papa Mike, autorizado, voo local para sobrevoo Itaparica a 500 pés, decola 1-7, curva direita, litoral sul, o controle opera em 1-9.8, aciona 0-1-4-2, coteje. Para a direita, 1-2-1-9. Gente, a casa de voo 4-0, está achando que o sol de voo, obrigado. Papa Mike, informe o POB 04, acionamento táxi decolado no pátio 5, chama a torre no 8 decimal 6. Sobre o farol de Maitá. 4076, bom dia, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 4076. Da Força Aérea Brasileira, após o LRMD. Era. Paulo, boa tarde, 5728 Edson, a informação ótima, autorização Recife, pronto, pode. 5728 Recife, autorizado, 330, via Uperuísk 58, decola 10. Curva esquerda, saída Pulca, transição Aru, controle, opera em 1-19.8, aciona 5455, coteje. Autorizado Recife 330, via Uperuísk 58, decola da 10, curva esquerda, Pulca, transição Aru, 19-8, controle, saída 5455, transponha ali 5728, portão 5. Correto, 5728, quando pronto, some impulso de acionamento no 0.